Churrasqueira controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta o número 2. Puta vida! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho!